obrigada pela vossa participação, obrigada pela ajuda que vocês deram nesta candidatura às Sete Maravilhas da Cultura Popular dos Verbos dos Arguinas, e queria-vos deixar isto. Depois, dar uma palavra à Sra. Vereadora e à sua equipe toda, que foi ela a grande dinamizadora desta candidatura desde o início. Não foi propriamente o Presidente da Câmara Municipal, fui-me apercebendo da própria dinâmica, e gostaria de recordar aqui pessoas. Hoje tenho aqui o Dr. Jorge Mendes, que é um homem que nos surpreendeu hoje com a sua presença, e quero agradecer porque, como sabem, tem um livro que ainda é editado, não muitos anos, mas num papel, mas também o Dr. Vasco de Campos e o Dr. Francisco Rei das Neves, que foram homens que escreveram sobre os Verbos do Arguinas. De outra forma, também relembrar aqui o Padre Borges, que também foi sempre um grande entusiasta e que, por motivos de saúde, hoje não está aqui presente, mas que nós gostávamos de dar esta palavra. Depois dizer que quem andou no desporto, e tenho aqui alguns que andaram comigo no desporto, há derrotas que são vitórias e há vitórias que são derrotas. E por isso não nos sentimos derrotados com o nosso terceiro lugar neste concurso, pelo contrário. Achámos que foi uma grande vitória. Uma vitória porque a Sra. Vereadora da Cultura agarrou este projeto e esforçou-se bastante, e ninguém mais do que ela e da sua equipe que a acompanhou, a Dra. Paula, toda a equipe que a acompanhou, queria fazer melhor e queríamos ir a... queria passar a outro patamar. E por isso eu quero dizer que não há um sentimento de derrota, pelo contrário, há um sentimento de dever cumprido, e também acho que este acordar em relação àquilo que tem vindo a ser, isto em relação aos Verbos dos Arguinas, acho que a Câmara fez bem, através da Sra. Vereadora, de colocar. Eu quero agradecer também aos seus Presidentes de Junta, que também colaboraram.